Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, yeah, yeah, yeah. Sorte e paz, yeah, yeah, yeah. Sorte e paz, yeah. Sorte e paz, yeah, yeah. Irmão de todas as quebradas, tenham paciência, pois a morte e as drogas é uma triste falência. Consequência na escola, desistência é em massa. Ganhe o caminho da rua em disparada, Samambaia, Taguatinga, nem se fala. A molecada se destrói lá na praça. Eles mal esperam anoitecer, é uma explosão de efeitos, dá pra ver. Seringa contaminada, garrafa de cachaça, um bagulho alucinado, eles caem no meio da praça. Periferia não amanhece mais em paz, madrugada, malandragem e muito mais. No café da manhã sempre tem notícia, é recebida pela viatura da polícia. Morte e sacanagem, aqui não tem justiça, sorte e a paz para as pessoas aflitas. Famílias despejadas que não tem pra onde ir, que vão vagar a noite inteira até que ela chega ao fim. Sorte, morte, paz, desunião. Aqui é foda, tá ligado, meu irmão? Tem safado na parada, assaltando um cidadão. Um alto preço se cobra com caixão, pois não se deixe sem fazer uma oração. Nunca se sabe onde anda a sorte e a paz. Sorte e paz. Irmãos de todas as quebradas, tenham paciência. Sorte e paz. Eu não sei se ela está do nosso lado. Sorte e paz. Se existe uma saída, me diga qual é. Sorte e paz. Não sei quanta agonia. Quebradas são lavadas de sangue e cocaína. Luzes coloridas, sirenes de polícia. Alguns momentos de covardia. Espancamento em plena luz do dia. O maluco passa a vexa perante a família. Pode correr se não quiser morrer. Acenda uma vela logo ao anoitecer. Sorte pra você, paz para viver. O que eles querem é ver acontecer. Roubar, matar, vê se não aprenda. A morte para nós nunca foi lenda. O brinquedo preferido fere mais do que a fenda. Parte para cima, ele pode te queimar. Duas oferendas para se guardar, a noite é longa. Ogum e Iemanjá, troca tiro com a polícia. Quem é que vai pagar? Juventude perdida, não se liga mais pra vida. A procura de esquema, alto clima. Amadores da madrugada se expira. Procure sua sorte, paz pela vida. Nem sempre ela está onde a gente mais precisa. A luz iluminará milhões de vidas. Ainda há tempo, procure uma saída. Sorte e paz. Irmãos de todas as quebradas, tenham paciência. Sorte e paz. Eu não sei se ela está do nosso lado. Se existe uma saída, me diga qual é. Periferia, esteja em paz. Por muitas vezes não esteve do nosso lado. Rituais macabros, versos de juramento. Espaços são marcados, o clima tá sofrendo. Cê ultrapassa, amanhece ao relento. E tudo isso está nas previsões. Pai mata filho, nação contra nação. Quem não segue as escrituras só vive em confusão. Sorte é a paz, meu irmão, tire a conclusão. A Babilônia se queimou em meio às drogas e à prostituição. Mulherada nua, homens aspirando broca pura. Tá na hora de acordar, olhe pra cá. Que sexo e drogas não vão te salvar. Pare pra pensar e pense muito bem. Deixe tudo de lado, quem não te convém. Drogas, armas, sexo e munição. Para nós seres humanos não existe a ressurreição. As palavras são sábias, disse Cristo assim. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E você ainda continua aí, se fingindo de surdo, somente pra curtir. A paz consigo próprio nunca vai existir. Se existe uma saída, me diga qual é. Sorte é a paz, está difícil de se ver. O mundo é isso mesmo, mata pra não morrer. Sorte, paz. Irmão, de todas as quebradas tenham paciência. Sorte, paz. Eu não sei se ela está do nosso lado. Sorte, paz. Se existe uma saída, me diga qual é. Sorte, se confunda com uma polícia, já virou rotina. Pica bala na esquina, sai voado, menina. Periferia, sofrida, periferia, minha vida. Esse é o nome de joelhos, quero o fim da agonia. A burguesia te xinga e copia em você. Mas não sabe quanta gente boa amanhece por aqui. Jovens, crianças, pessoas de idade, vem um safado. Isso já o seu nome é covardia. O ano inteiro a polícia arrepia. Cocaína, meu irmão, é o caminho pro final da vida. Sorte e a paz, quebrada sem limites. Como é que faz? Comunidade entre a guerra, tá pedindo paz. As crianças não correm mais pelas ruas da favela se vacilar. Um monte de bala pega, se a sorte virou lenda, só ficou as consequências. Se a paz virou química no caderno de ciência do que vai ser de nós. E de todas as quebradas ilumine, meu Deus, toda rapaziada. Eu imagino um minuto de alegria. Lazer, baile black, funk na periferia. Só alegria, sorte, muita paz. Somos filhos de Deus e todos iguais. Mas o mundo é cruel e nada se faz, periferia, esteja em paz. Sorte, paz. Irmãos, de todas as quebradas tenham paciência. Sorte, paz. Eu não sei se ela está do nosso lado. Sorte, paz. Se existe uma saída, me diga qual é. Periferia, esteja em paz. Sorte, paz. Sorte, paz.